madness. Frequência livre, guardião. Reautorizado nível 80, 080. Descida ao 080, 4060. Jet 6740, desse e mantenha 2000 livre LS. Perdeu livre, 6740. Tem um tráfego, 1 hora, 2000 pés acima. Positivo, tráfego adicional, 12 milhas à frente, cruzando 120 e descido até o 80. Azul 4060, tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oposto, cruzando 50 em ascensão ao 60, 060. Azul 4060, ciente. Estamos cruzando 115 para 080. Azul 4060 passou o tráfego à direita 4 horas, desce e mantenha 3000. Azul 60 com 10, 15 confirmado. Acho que a Papagô que ascensão 80. 80. Sumido, Indira. Valeu, um abraço. Livre LS sem glide, pista molhada com chuva leve, permanece visual 1.014. Afirmativo, autorizado LS, sem glide, 1.014, 740. E acionamento, reporte táxi. Reporte táxi, sendo 777. Salvador, o TAN 3191, bom dia. Confirme quem chamou, fala. É o TAN 3191, gate é o ONU, sente da Uniforme 380 Galeão. 380 Galeão, aguarde coordenação e copo da TAN 3191. Não aguardo, obrigado. Solo Salvador, bom dia, o azul 4107 com a Uniforme, Rio de Janeiro, nível 380. 380, Rio de Janeiro, azul 4107, aguarde coordenação em cópia, número 2, informação é a Vitor. Paciente, Vitor. Tá, 3895 no portão 02, é o número 1, no setor, aguarde. Permanece visual. Ciente, azul 4060, autorizado interceptar final sem glide, ele é X-ray. Paulo Salvador, igual no triplo 7, táxi a bordo 121, 2 horas e meia, confins. Táxi Índia, Alfa, reporte Anza Taxi Delta, o Golo 777. Índia, Alfa, reporte Anza Delta. Fox, reporte para cruzamento 17, Whisky, Fox, Trot, Lima. Direcionamento pushback, chame táxi. Autorizado, chame táxi, obrigado. Alô, 3895. 3895, prossiga. Aguardando o pushback 02. Positivo, companheiro, vai ser o próximo. Por enquanto, não tem posição em aguarde. Eu entendi errado ou a gente era 1 e passou pro 2? É, da aproximação que a gente vai ver, não tem absolutamente marca alguma que a gente possa determinar os 1.200 metros, tá? Sim, obrigado pela informação. Valeu. Há 5 minutos atrás nós éramos 1 e agora passamos o seu 2. Não entendeu errado então. Então o TAN 3191 mantém a posição, tá, companheiro? Aguarde, a nave da companhia, a sua esquerda vai ser o número 1 no posto. Rendi agora e não sabia que era o número 2. A visualização está muito ruim da parte de rocada. O azul 4060, atento para o mesmo, o ajuste no 0 no 4. Azul 4060, ciente, nós estamos passando aqui a 1500 pés, visibilidade no setor está boa e realmente muito ruim de avistar as marcas da pista. Inglês, Rebeca 5, frente, Taxi 6 kg, Pátio 3, água, reporte nascido do Pátio, ingresso no Pátio Principal. Quilo, Pátio 3, reporta para ingressar no Pátio Principal. Fala, Tan 3191, pode fazer simultâneo com o colega no 2? Não, e aí infelizmente não pode, nesse setor não é previsto pela Península, não posso dar essa autorização. Ok. Eu vou checar ainda, estou sem superização, já para centro. Afirmativo. O azul 4107, cota. Pronto, cota. Rio de Janeiro autorizado 380, Apurisco 50, decola da pista 10, após curva direita. Subida da El, transição Diner, controle 11935, aciona 5166. Autorizado Rio de Janeiro 380, pista 10, primeira curva direita, saída da El, Diner. 5166, transponder, controle 11935. Como é que é com Novamba? Serviço radar está terminado, chame Aracaju 1201. Aracaju 201. Usado Fortaleza 190 pela Esquiona, decola da pista 10 após a esquerda, subida lotar. Controle 11935, aciona 5173. Autorizado Fortaleza no 190, Whisky Uno, pista 10, após decolagem de curva esquerda, subida da 1-9-1-3-5, controle 5-1-7-3, transporte. Correta subida a lotar, tarifa acionamento, chame táxi. Subida lotar, chamará para o táxi. 6-4-0, para ingresso, parte principal. Este objeto não tem posição, aguarde, portão é 4, vamos aguardar aí o início do táxi da nave da TAM. Alternativa aguardando para 4. Estou após, abaixo de 1000 pés. Antes de 1000 pés, está muito ruim de ver. Ciente. Livrando 4060. Estamos solo em 121 decimal 9. 219, obrigado. Uma centena com 5 nós. Livre decolagem no 0, voo no 777. 4060. Solo em 121 decimal 9 para ingressar no pátio 1 no Whisky Foxtrot Lima. Ok. Foxtrot Lima para táxi da Lima para o pátio 3. Whisky Fox Lima, táxi autorizado até o través do portão 612. Vai manter a posição no através 612, Whisky Fox Lima. Até o através do 612, Fox Lima. Thank you. 9-35, meu voo. 9-35, voo 9777. Subindo para 340, gol 1777. Salvador, o TAM 8001, transfere informação uniforme restrito 150. Esse mantém nível de voo 50050, chegada Mari, 8001. 050 Mari, TAM 8001. Não há dúvida. Azul 407, tá ali o pushback no portão 08, chame táxi. Meia desse mantém nível de voo 060, chegada Mari. 060, chegada Mari, 3216. Salvador, tá 801, possibilidade de voar a Duna? Está, 8001. 01, chama táxi. Autorizado, chama táxi, está 31, avião. 1288, Austin, Papa Golden. Já vim no Montreal, dirigindo para o cancelamento da 7-1. Caso ainda se não tenha ainda o telefone do 7-3-5 com o DDD 4060. Pode ingressar via pátio 3 aí. Tá? Lentamente via aquilo, tem uma aeronave também ingressando no sentido contrário, mas ela vai parquear no pátio. Avistado o tráfego no pátio 3, ingressando lentamente. Próximo 4060. Brasil 4107, vai iniciar o pushback ou vai aguardar a nave da companhia ingressar aí no 9? É a seu critério, solo 4107, pode aguardar, não tem problema. Tá pronto para iniciar agora o pushback? Afirmativo, desde que nós solicitamos, estávamos prontos. Bom, tudo bem, que eu já assistência, mas autorizando. Então, está autorizado a partir do momento, pushback no portão 08, chame táxi, azul 4107. Autorizado, chamará 4107. 8895, ingresso à esquerda, taxi Delta, mantenha a posição, chame a torre 18.612, ajuste 1014. Obrigado, boa tarde, 3895. Bom voo. Obrigado. Subida a torre da coragem, curva esquerda, subida Conde. Chamando subida Conde. Conde, isso, Charlie Oscar, November Delta Echo. Ok, a torre da coragem, subida Conde, Conde para os gordos 72. Mantém a posição na saída do pátio 3, aguardando para ingresso. Ciente, manter posição no pátio 3, azul 4060. Então, 00001, no desse mantenha 2000 pés, reporte na final do ILS X-Ray sem glide. 2000 pés a informar na final do localizador, tá? 8001. Taxi pousada em frente, via Juliette, alta, reporte Anse, taxi seu Delta, voo 4107. Seguinte, via Juliette, Alfa, antes da Delta, reporta, até o ponto de espera. Solo Papa Tango, Whisky, Fox, Cima, autorização, uma centena, bom dia da Lapa. Gente, agora de cópia. Taxi UTA 3891, PLB 53, Campinas, 4:10 de autonomia. 3895, tipo 3403, vigilante. 3403, salve 5. E vai seguir com o número 2, retornando antes do taxi Delta. Ok, India Alfa, guarda azul, vai na retaguarda, reporte antes da Delta, tô 3191. Azul 4060, toda a passagem aeronave da companhia, ingressa portão 09. Após passagem aeronave da companhia, prossegue para o portão 9, 4060. Pode ingressar para o seu Delta, chamar a torre 118.612 e ajuste no 014. Seguinte, Delta e torre 118.6. 91 após a aeronave da Azul ingressar na pista, quando autorizada, a sua pode ingressar para o seu Delta e chamar a torre 118.612, ajuste 1014. 1014, ajuste após a aeronave alinhar, está autorizado Delta, está 3191, até a volta. A linha é decolada no 0, azul 4107. O vento de 1.40 graus com 9 nós. Autorizada a linha decolada, pista 104107. 03216. 3216, reautorizado 3000. Ajuste 1014 no 014. 3000 no 014, tá 3216. Whisky Fox Lima, cópia. Usado Whisky Fox Lima lá para uma centena pelo Whisky 42, decola da pista 10, após curva esquerda, subida a mão, transição VATAP. Controle 119, decimal 35, aciona 5167. Autorizado. A linha mantendo no 0, está 3191. Ah, bom. 5157, com 1935. Está no 43, com acionamento. Tá, o comportamento não foi correto, certo? Vou repetir aqui. Apesar de lá, toma centena, aerovia USC 42. A subida é a MOMO com a transição VATAP. O controle está fazendo 119 decimal 35 e o código transponder 5167. Sim, controle 119 decimal 35, bom voo. 35-4107, bom dia, obrigado. Bom desejo, 1935, o controle. Está pronto para o acionamento. Acionamento correndo para o acionamento, chame táxi, aerovia USC 42. 380, vigilante. 380, azul 4107. Alternativa, por favor. 001, né? Torre 1186, 001. 18, né?

3191, você mantenha 380, vigilante. 380, obrigado. Pode mandar ela do presente? Não, negativo, mantendo o preço da subida. Mantendo o preço, senhor.